base de ideias pesadas, mancadas registradas, são transformadas em pancadas sonoras. Pois o que temos pra falar, a gente fala na tora. Tô pronto pra disparar, a mente está engatilhada, vamos ver o que é que dá. Pois a polícia civil é paga para proteger o povo em 24 horas diárias do plantão da corrupção. Então, o ciclo vicioso nunca vai se quebrar. Polícia prende um ladrão, telefonema é dado, advogado é chamado. Aliás, nem poderia ser chamado de advogado, mas parece um vampiro, porta de cadeia, vergonha da profissão. Seu pagamento é toca-fita, droga, tela, vídeo. Eles completam o acerto com a polícia, já foi combinado. O mano foi liberado, artigo era pesado. 5-7 na lei, um crime inafiançável, mas não é nada que 10 mil reais não possam resolver. Talvez explique a origem daqueles carros zero sem placa que os investigadores desfilam na quebrada. Mas tudo bem, tá valendo, mano, tá na rua, tá na correria, precisa levantar o dinheiro, está chegando o dia. O mano volta a exercer a sua profissão, meter o cano é a saída, é a solução. O pagamento da polícia é sagrado. Eu observo esse ciclo e chego a uma conclusão, que a polícia é o patrão, que existe pra garantir o emprego do ladrão. Se liga, mano, muda de trampo, principalmente você que está desempregado. Não venha pra esse lado, não venha ser escravo desse ciclo vicioso e odioso, eu sei que é foda. Eu peço a Deus que ilumine o seu caminho, te ajude a educar aquele seu pivetinho, longe do crime, longe das drogas. Ensine ao seu filho que ele tem valor, independente de raça ou cor. Não espere por ninguém, a mudança começa a partir de você. Quem planta amor, só colhe amor. Quem planta ódio, só colhe ódio. Cultive a paz no campo da vida, e com certeza, maluco, vamos encontrar uma saída. A fonte de renda é escassa, escassa como a água que falta todo dia. Mas a piscina do Padovani não, ela nunca está vazia. Crianças passando sede, ele descansa na rede depois de um belo mergulho. E ainda diz que as crianças são a esperança e o futuro. Escolas por aqui eu não vejo construir. 25% do orçamento, na teoria destinados para a educação, mas no fim desaparecem entre as nuvens da corrupção. É domingão e aquele mano vai lá, ha, adquirir seu exemplar do Correio Popular. Precisa ler os classificados, faz um tempo que tá parado, precisando trampar. Com 3 pivetes pra criar, não consegue se encaixar. Abre o jornal pra ler, não há vale o aluguel fazer. Tá pra vencer, foi despejado, não pode ser. O direito de morar é sagrado. Cadê as casas populares prometidas na campanha? E pra favela foi a solução. Não que morar em barraco seja vergonha, não. Vergonhosa mesmo é a pirâmide social. 10% com a riqueza, 40% na pobreza, 50% na miséria. A elite critica o rap nacional, música de marginal que excita a violência. Mas essa ideia é errada, com o rap ou sem o rap vai existir violência. Enquanto não houver decência na política, talvez um pouco de autocrítica ajudasse. O nível de corrupção é extremamente elevado, a começar pelos vereadores. Trampa uma hora por semana e ganha mais de 3 mil. Direito a 3 assessores numa cidade como Hortolândia é uma vergonha. Agora eleva essa merda a nível estadual. Se for pensar a nível federal, é uma loucura. E toda essa violência aceita com veemência, e ainda são chamados por pronomes exagerados como nobre excelência. Fica perdida a pergunta, quem gera a violência? A sociedade tem a imagem distorcida da verdade, valores discutíveis. Vivemos num capitalismo totalmente selvagem. Se mede o homem pelo bolso e não pela sinceridade e caráter. E não é só nos grandes centros, vejo o caso do MST na luta pela terra. Quantos ainda vão morrer, eu não sei. Deus fez o homem, deu a honra pra ele, mas o demônio fez o dinheiro e a cobiça pra foder com ele. Casamentos são desfeitos por falta de grana. Se o mano está de gravata, ele é respeitado. Se usa uma calça larga, ele vai ser zoado. Se trombar com a polícia, com certeza é enquadrado. Quem curte o nosso movimento é sempre discriminado, taxado como marginal padrão. Eu pergunto por que a polícia não embaça com os caras que usam terno e gravata e roubam toda a nação. Infelizmente esse é o nosso país, o tetracampeão. A alegria da elite é ver o pobre matando o pobre, se drogando, enchendo a cara e agindo dessa forma. Fica fácil pra eles manipularem nossa classe. Se utilizam da mídia pra foder com você. É hora de rezar, trabalhar, estudar pra melhorar. A informação é a chave de tudo. Passem isso aos irmãos, vamos pensar no futuro. Vamos reforçar o verde da nossa esperança. Construir um Brasil cada vez mais belo, cada vez mais branco, azul e amarelo.